fica arrepiado, não dão, com a voz dele? Não. Ei. Well, it is morning, eh? Intitulado I'm New Here. Depois de um longo tempo afastado, inclusive viu o sol nascer quadrado. É mesmo. Gil Scott Heron era uma lenda. Nandão, a comemoração de 4 anos do Ronca Ronca na Oi FM começou semana passada. Vamos falar de terça-feira. Vamos tocar terça-feira. Com a presença de Edgar Escandurra e banda Ronca Ronca sendo gerado de São Paulo. Primeiro degrauzinho da nossa comemoração de 4 anos. A gente segue hoje. Vamos adiante em 5 terças-feiras. A de hoje, mais 4 terças-feiras. E fecha tudo no dia 2 de abril, sexta-feira. Com a volta aos braços de nossa torcida da festa Ronca Ronca. Por onde participa a nossa audiência, Nandão? Só chegar no nosso mega site oifm.com.br. Chegando lá, selecione Fale Conosco no canto esquerdo e participe, selecionando também Rio de Janeiro. Mande sua mensagem, como fez o Igor Ferraz. E já que você deu o endereço para a participação da nossa audiência, vamos rasgar logo em cima da promoção. Certo. Envolvendo o nosso amigo Otto. Grande Otto, figuraça. Então, nós já mostramos a Exaustão, o disco mais recente do Otto, aqui no programa. Disco tido e havido como um dos principais da música brasileira recente. Aquele que é a capa do Tunga, né, eu acho. Yeah, yeah. Maneiríssimo. Ah, calma. Já que a gente falou em audiência, Zeriguidum, um beijo rapidinho pra Carol Castro, a atriz, que há 2 semanas atrás estava ouvindo o programa e escreveu na página dela. É mesmo? Tô aqui ouvindo o programa, maravilhoso, Ronca Ronca, Zeriguidum e tal. Espetáculo. Obrigado pela audiência, Carol, um beijo. Mas a historinha aí é a seguinte, se apresenta no Circo Voador, sábado no Rio de Janeiro. Nós temos 4 ingressos duplos para o show do Otto, sábado no Circo Voador. E nós temos 4 CDs do Otto para a nossa audiência fora do Rio. Então, como é a logística da parada? Eu quero ir ao show do Otto no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Manda sua mensagem. Eu quero o CD do Otto. O CD do Otto apenas para a nossa audiência fora do Rio. É isso aí. Já está contemplada com a presença dele no palco do Circo Voador. Beleza? Positivo. Eu quero ir ao show do Otto no Circo Voador. Eu quero o CD do Otto. É isso aí. CD do Otto fora do Rio e o show aqui dentro. Lembrando que é importante mandar o seu e-mail certinho, seu nome completo, pra gente entrar em contato amanhã, certo? Exatamente. Mais uma vez o endereço, então, para quem chegou agora, ao Jumboteco. Vá no nosso site, oifm.com.br, selecione Fale Conosco no canto esquerdo e mande sua mensagem. Não esqueça de selecionar também Rio de Janeiro, para que a gente possa ler aqui ao vivo. Com Miles Davis ao fundo, estamos ao vivo rasgando o brasa de Fortaleza a Porto Alegre. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Oi, FM. Disse um velho orixá pra Oxalá, pra acreditar, pra não temer, temer, temer, desses tempos verdadeiros, tempos maus. Um velho orixá pra Oxalá, pra acreditar, pra não temer, temer, temer, desses tempos verdadeiros, tempos maus. Dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, vá pra perto do mar, leve mimos pra sereia, Janaína e Iemanjá. Pra perto do mar, leve mimos pra sereia, Janaína e Iemanjá. Disse o velho orixá, pra Oxalá, pra acreditar, pra não temer, temer, temer. Desses tempos verdadeiros, tempos maus. Dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Vá pra perto do mar, leve mimos pra sereia, Janaína e Iemanjá. Janaína e Iemanjá. Havia rosas no mar, havia ondas na areia. Ronca, ronca! Havia ondas no mar, havia ondas na areia. Rio de Janeiro! Lá em Rio Vermelho, em Salvador, vamos dançar. Dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Leve mimos pra sereia, Janaína e Iemanjá. Leve mimos pra sereia, Janaína e Iemanjá. Todo ronca ronca aí! Ponte! Segura Rio de Janeiro! São Sebastião! Disse um velho orixá, pra Oxalá, pra não temer, pra não temer. Dia 2 de fevereiro, festa lá no Rio Vermelho, em Salvador, vamos dançar. Leve mimos pra sereia, Janaína e Iemanjá. Janaína e Iemanjá. É isso aí! Janaína e Iemanjá. Havia rosas no mar, havia ondas na areia. Vá brincar no Rio Vermelho, a festa de Iemanjá. Rio de Janeiro está em festa, a hora é essa. Vou cantar, ah, segura Betina. Vou cantar, ah, vou cantar, ah, pra saudar a sereia. Vá brincar na areia para acreditar. Isso aí, ronca ronca. Maurício, tô aqui, Rio de Janeiro. Pra saudar esse meio, vá brincar de branco. Dia de lua cheia, Afrobeat e Brazilian Beat. Aê, pupilo, catatau, cidadão instigado. Ronca, ronca. FM. O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. I always knew it would. Sometimes I'm thinking that I love you. sweet, your sweat's so sour. Your kiss so sweet, your sweat so sour. Sometimes I'm thinking that I love you, but I know it's only love. The sins of the flesh, I said the sins of lust. The sweat's running down your neck, sweat's running down your back. I hear the couplings in the sun, cold couplings in the night. Your kiss so sweet, your sweat so sour. Sometimes I'm thinking that I love you, but I know it's only lust. I've been changing to you good, I always do it good. Oh, the changing to you good, you know the changing to you good. Damaged goods, send them back. I can't work, I can't achieve, send it back. Open the till, give me the change you said to do me good. We find the cost, you said you're cheap, but you're too much. Your sweat's so sour. Sometimes I'm thinking that I love you, but I know it's only lust. I'd change it to your good, you know I always knew it would. You know to change it to your good, you know to change it to your good. And I'm kissing you goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. I'm kissing you goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. I'm kissing you goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. Aí galera, aqui quem tá falando é o Bid. Tô ligado há anos e anos aí no Ronca Ronca. Grande Maurício Valadares, tamo junto. Yeah.

desse outro lado que flutua a tua pele. É crua, é crua. Dificilmente se arranca a lembrança, lembrança, lembrança, lembrança. Por isso na primeira vez dói, por isso não se esqueça, dói. E ter que acreditar num caso sério e na melancolia que dizia. Mas naquela noite que eu chamei você, fudia de noite e de dia. Mas naquela noite que eu chamei você, fudia. Senador Renan, não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? Estamos ao vivo até meia-noite. Ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br e para o seu rádio em frequência modulada OIFM BH 93.9, OIFM Campinas 94.1, Fortaleza 101.7, não força, não força. Porto Alegre 90.3, OIFM Recife 97.1, OIFM Rebelião Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos do Robinho 102.1, São Paulo 94.1, OIFM Vitória 105.7. Estamos ao vivo. E a promoção no ar. Nandão, vem só mais um pouquinho pra mim aqui, por favor. A promoção, obrigado. A promoção no ar, 4 ingressos duplos para o show do Otto, sábado, no Circo Voador, Rio de Janeiro. Promoção para a cidade de São Sebastião, aproveitando o dia de ontem, 1º de março. Yeah. E 4 CDs do Otto, aqui ao fundo. Vem dizer pra mim. Para a nossa audiência fora do Rio de Janeiro, basta você dizer, eu quero ir ao show do Otto, no Circulador, ou então eu quero o CD do Otto. Manda para onde, Nandão? Para oifm.com.br, selecione Fale Conosco do canto esquerdo. Depois de Rio de Janeiro, participe, muita gente participando aqui através do OIFM. O Oswaldo Marques, o Bruno falando, legal que você tocou Rivotril. Lana querendo participar da promoção. Tem um e-mail maneiro aqui, rapaz. Ariane tá por aqui também. Entendi. Um e-mail do Lúcio Branco, falando da festa, daqui a pouco a gente fala. O Antônio Amador. Meu nome é Antônio, ouço o programa há 2 anos e passei a ouvir o programa quando, em uma falta de luz em casa, eu peguei meu rádio de pilha. É isso aí, meu. E encontrei Deus. O programa por acaso e fiquei apaixonado. Esses encontros assim são sempre os mais... Bom. Ele sinistros, pedindo, né? Mais profundos. E ele pedindo The Impressions. Beleza. Boa. Tocaremos, né? Curtis Mayfield. Nós mostramos Curtis Mayfield semana passada. E aí, com esse negócio do metrô aqui do lado, gente pra Meirelles circulando aqui pela Rua Jangadeiros, aqui pela praça, não sei o quê. Eu e o Nandão estamos chegando depois de comer um pastel, tomar um caldo de cana. Quem a gente encontra exatamente ao nosso lado? Maximiliano. Boa noite, Otto. Boa noite, OIFM, o Ronca Ronca. Maurício, é um prazer estar aqui. E me emociona ainda nesse país ter um programa como esse que agrega a música boa do mundo e a nossa música. Isso é que é o barato de tudo isso. Estamos juntos no mesmo barco. Nandão, aquela história. O Otto está aqui inteirinho com a gente até meia-noite. Olha ele aqui. Pra não temer. Então, como a gente sempre fala, é uma oportunidade única para a nossa audiência, claro, aproveitar o corpinho da criança aqui. Isso aí. Então, ele pertence à nossa audiência hoje, com todo respeito. Então, por favor, agora que o Negozinho se tocou do que está acontecendo, na segunda edição comemorativa do Ronca Ronca pelos 4 anos de programa na UFM, é verdade. Mais uma vez o endereço para a participação da nossa ouvintada. Chega lá no nosso site, oifm.com.br, selecione Fale Conosco no canto esquerdo, mande sua mensagem, não esqueça também de marcar Rio de Janeiro para que a gente possa ler a mensagem. Yeah. E a promoção está no ar, mais adiante a gente fala dela. 4 ingressos duplos para Otto Saba no Circo, para Rio de Janeiro, e 4 CDs aqui ao fundo, também dele, para a nossa audiência fora da cidade de São Sebastião. Dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, vá pra perto do mar, leve mimos pra sereia, Janaína e Iemanjá. Sabe que nesse exato instante, depois daquela pelada que aconteceu lá no Emirates, campo do Arsenal, sei, nós temos Calmão e Léo Soares ouvindo o programa em Londres. Tá nesse exato... É brincadeira, não. Oh, really? Oh, yeah. E parece que tem uma turma, uma festa, o Connor também. É mesmo? É, essa turma, imagina. Sim, sim, sim, sim, sim. Aí, vamos, antes da gente cair no papo com o Otto, vamos pedir aquele Rangonite, meu brother? Já? É, jogo rápido, né? É mesmo, antes do momento Fome Zero, Nandão, manda um abraço, por favor, pro Bob do Talho, nosso ouvinte, toda terça-feira. O bigode sensual. Que loucura. Dia 2 de fevereiro. O bigode sensual, esse mesmo. Grande Bob do Talho, passarei para pegar uns biscoitinhos, um beijo. Isso aí. É sempre um prazer ter você na audiência. Aproveita esse momento carinhoso, meigo do Ronca Ronca, e manda um beijo também muito especial para a Risadinha, que tá morrendo de saudade de você. É isso aí, Risada, se cuida, tô na área, um beijo grande, paz e amor. Vamos zero agora, hein? Zé McGill chegou por aqui também. É, papo momento de macula. Vamos falar do macula, né, daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho, O Lúcio Branco mandou uma bula que espetacular, eu vou ler na íntegra. É, vamos ver um lance de rango aqui, rapaz. Pera aí, vamos lá. Leve mimos pra sereia, Janaína e Iemanjá. Isso, Capitão, boa noite. Alô? Alô, Bibi, boa noite. Quem tá falando? É o Arineudo. Fala, sangue bom, Nandão? Oi. Pô, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Quero fazer um pedido, brother. Tá, qual é o pedido? Olha só, tem muita gente aqui no estúdio hoje, muita gente mesmo. Então, pra gente economizar todo mundo, manda 6 milkshakes de açaí, que 500ml. 6 milkshakes? Isso. De açaí, né? É. De açaí, 500ml. Tá bom? É, olha só, eu tô com meus vales... É, Bibisucos aqui, eu posso levar e trocar em qualquer loja? Qualquer loja, já tem já o brinde aqui. Maravilha, garoto, obrigado pela sua atenção. Um beijo grande, se cuida. Tchau, tchau. Tchau. Não vai mastigar nada não, hein? Não, e o negócio é o seguinte. Acesse bibisucos.com.br e fique por dentro das promoções. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Muito bom, muito bom. É espetacular, né? Maneiro essa trilha aí também. É tudo... Estamos naquela mesa, ele sentava a gente e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava história que hoje na memória eu trago e sei de cor. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto. Uma mesa no canto, um atrás do jardim. Se Deus soubesse como dói a vida, e essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho, eu virei seu fã. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Vai, Maurício. Took you walking through the twilight, and I'm on my way home. And I left 3 days ago, and no one seems to know I'm gone. Home is where the hatred is, and home is filled with pain. And it might not be such a bad idea if I never went home again. Home is where I live inside my white powder dreams. Home was once an empty vacuum, is filled now with my silent screams. Home is where the needle marks have tried to heal my broken heart. And it might not be such a bad idea if I never went home again. Stand as far away from me as you can, yes, and ask me why. Hang on to your rosary beads, close your eyes and watch me die. You keep saying, kick it, quit it, kick it, quit it, God, but did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world, so that the world can watch you die. Watch it die. Home is where I live inside my white powder dreams. Home was once an empty vacuum, filled now with my silent screams. Home is where the needle marks have tried and tried and tried. Might not be such a bad idea if I knew. Never went home again. Yes, it might not be such a bad idea if I know. Might not be such a bad idea. Seems like I need to get out of here. Might not be such a bad idea. Seems like I need to get out of here. Might not be such a bad idea. Might not be such a bad idea. Might not be such a bad idea if I never, never, never. Never went home. Oi FM. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. Pera aí. Vai meu cabo a net, na sua estreita banda vai esborrar conexão. Meu conteúdo quente vai queimar seu disco virgem, gravando lindo arquivo no seu coração. estreita banda vai esborrar conexão. Meu conteúdo quente vai queimar seu disco virgem, gravando lindo arquivo no seu coração. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Rapaziada, em Recife, essa hora tá subindo de costas, né? As paredinhas. Um abraço pra Rogério Renault. Opa, sopa. Cadê Rogério? Cadê Rogério? Muita sopa, né, meu amigo? Vem cá, Nandão, você que é o gestor do Fred 04. Bota ele de novo aí, por favor. Gestor do Fred 04. É. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que tu presta atenção no trânsito aqui, pô. Ele não dirige. Ele não dirige? Mais ou menos. Ele tava indo pra casa caiada nessa hora. Nossa, muita loucura. Mano, não, você como gestor do 04, essa música saiu, não saiu, lançou, não lançou, só na internet? Foi lançada pela internet exclusivamente, lançado primeiro aqui no Ronca Ronca. É verdade. Em todo mundo, o Fred mandou pra gente o maior carinho. E só na internet foi um lance de carnaval que eles fizeram. Mas tem tempo pra tirar uma onda e tal. Tira onda. O carnaval de uns 2 anos atrás, né? 1 ano. Nandão, o que diz a nossa audiência, sobretudo aproveitando a presença do Otto com a gente ao vivo, a cores com molho ferrugem. Muita gente participando, querendo ir ao show, muita gente participando, querendo o CD, e algumas perguntas aqui sobre o disco. Enfim, a gente vai fazer essas perguntas todas no decorrer do programa. Entendi. E vamos falar de outras coisas. Inclusive, algumas pessoas lembrando que o show do Otto no Circo Voador sábado também conta com a galera do Três na Massa, né, Otto? Três na Massa, Pupilo, Brothers, Dengue, Marina Della Riva, Karine Cavalho, é isso, Lourdes, aí. Quer dizer, turma. São shows separados? São shows separados, quer dizer, é uma O que não impede que sejam juntos também. Mas estamos juntos. Pupilo, por exemplo, vai tocar batera com o Três na Massa, e é o meu batera, meu companheiro, meu produtor, compadre, é o padrinho da minha filha, e vai estar dando a honra de tocar, porque ele é formidável, é um dos maiores bateristas que eu conheço. É verdade. E é maravilhoso, é uma pessoa humana gigantesca. Estaremos todos lá. Teve uma história recente de alguém comparando o Pupilo. Foi você que falou aqui no ar? Não sei o quê. Não sei o quê. Tem o Pupilo como um dos maiores bateristas da atual. Foi eu que mandei. O que mais, Nandão? Melquito tá por aqui também. Vanessa Lee dizendo que tá quente pra Dedéu em Salvador. Renatinha, Bruno Leão Correia, Alexandre. A gente fala agora, Weber Castro por aqui. Tô dependente do programa, cara. Pena que eu conheci há pouco tempo, mas tá valendo, ouço sempre. Não. Quero muito o disco do Otto, etc e tal, lá de São Paulo. Show, man. Com que frequência acontece um novo? Acontece um novo? Acontece? Com que frequência acontece de novo? Acontece de novo? Acontece? Sempre oscilei, eu nunca confirmei minha presença, minha. Se for pra viajar, que seja voando, que seja voando, que seja. Se for pra voar, que seja a pé, que seja a pé, que seja. Eu sempre duvidei. Dos cavalos que deitam pra comer na sombra. Às vezes calha dar, escolha não falhar, escolha não falhar, não falha. Às vezes rola do espaço não se espalhar, espaço não se espalhar, palha. Te demoro porque eu quero. Oi, FM. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? Oi, é. Então, como a gente falou no início do programa, hoje é a segunda edição do Ronca Ronca, comemorativo aos 4 anos do Jumboteco, devidamente estacionado na Oi, FM. Começamos terça-feira passada com Edgar Escandurra, hoje com o Otto. Ele vai seguir por mais 4 terças-feiras e a gente bota a tampa na grande apoteose comemorativa, dia 2 de abril, sexta-feira, no Cinematec, a volta da festa Ronca Ronca ao colo da nossa audiência. E quem estará no palco do Cinematec? Não? Quem? Quem? Quem? Letúcia. Letúcia aqui ao fundo. É isso aí. Nandão acabou de encontrar com a Letícia. Encontrei com a Letícia e com o Lucas, então, aqui no Oi Futuro, vizinho a gente aqui, o Oi Futuro de Ipanema. Eles estavam indo pro show do Tono. É verdade. E também estão devendo uma visita. É, já está devidamente aqui, agendado. Agendado. A Letícia está amarradíssima, falou que o show vai ser maneiríssimo, tem um lance de sexta-feira da paixão. Sexta-feira da paixão, é sexta-feira, Semana Santa. Então, caindo como uma vulva essa sexta-feira na comemoração. Uou, do Ronca Ronca. É isso aí. Aparece lá, hein? É. Vou botar o nome na lista. Letus, aqui é o fundo, ó. Damã. ser bom. Nandão, já que a gente falou de terça-feira passada, vamos mais uma vez agradecer a participação da nossa audiência quando o programa foi gerado de São Paulo. Muito bom. Muita gente pela primeira vez participando do programa e falando assim, pô, eu pertenço à massa silenciosa que não se manifesta, mas hoje tá demais, Edgar Escandurra ao vivo, com banda, não sei o quê, bababá, bebê. Então, as pessoas não devem ter muito a noção de como é importante pra gente, pra rádio também, receber esse tipo de resposta de quem está sintonizado na UFM. É muito importante mesmo, por mais que seja um negócio meio, vamos dizer, sacar uma palavra meio rude, assim, né? Mas entrar no computador, mandar uma mensagem, as pessoas não estão acostumadas a isso. Inclusive, era o que a gente estava falando com o Otto, como as pessoas se desgarraram do rádio como meio de comunicação. E existem possibilidades de você ser feliz em frequência modulada. Na rádio da minha terra, lá em Belo Jardim, a Rádio Bituri, a rádio sempre teve no imaginário. A rádio é a imaginação, é a essência do cidadão, é onde ele se informa, onde ele se integra. E é muito bonito isso de vocês aqui, fazer isso com a música brasileira. E a Oi abrir esse espaço para Ronca Ronca, para Maurício, e passar toda essa gente que é colega, que está aqui batalhando, é música brasileira contemporânea. Isso é o que vale, isso é o grande trunfo, acho, nosso, é que a gente tem sempre coisas boas a mostrar na música popular brasileira. Isso é fundamental, isso que a gente faz há mais de 4 anos. Aqui na UFM. É, 4 anos na UFM. Mas é importante também, Otto, a gente sentir isso de quem está ligado ao programa. Lógico. Porque não adianta a gente ficar mostrando Letúcio, você ao vivo, Edgar Escandurra, se a gente não tiver uma resposta. Mas tem, né? Então tem que ter, não adianta se sentir massa silenciosa e não se comunicar. Pô, rasga um pouquinho essa preguiça e manda uma mensagem pra gente. Pra onde é que é essa mensagem? Olha a voz dessa criança aqui. But they bring about the feeling, you see, that if... Esse é o Gil Scott Heron. Nós mostramos uma música que pertence a um CD extra desse novo lançamento dele. E fez o Otto se levantar, ficou louco. Dancei, a criança dancei. Ficou doida. Olha isso aqui, cara. Você já pensou, Otto, a voz desse homem rasgando o Brasil de Fortaleza a Porto Alegre? Nesse exato instante, qualquer pessoa nesse eixo, Fortaleza, Porto Alegre, está ouvindo Gil Scott Heron. Thank you, baby. Have the music say what the words say. Because it's more about feeling it. I'm saying I've heard voices that can reach from here to there, and voices that were real, real pretty, but I didn't understand a word they said and did not feel nothing from it. Because the words did not. Único sino tocava. Anjo vermelho, cuida de mim. Vem pronto. Eu protegia. Meu pai dizia: vou proteger. E o tambor tocava bonitas melodias. Como é lindo ver o tocogan tocar. Como é lindo ver o tocogan tocar. Ô caô, caô, caô, caô. Único sino tocava. Anjo vermelho, cuida de mim. Vem combater. Eu combatia. Meu pai dizia: vou proteger. E o tambor tocava bonitas melodias. Como é lindo ver um tocogan tocar. Como é lindo ver um tocogan tocar. Ô caô, caô, caô, caô. Brasil! Oi, FM. Ronca, ronca. Gonna have all I wanna, have all I wanna, have all I wanna, have all I wanna. Você ouviu Avril Lavigne, Kingdom Heaven's Door, Jota Quest, Só Hoje, Diana Cry, I Give It To You In My Skin. Sentiu, né? Oh. Que pressão, hein, meu amigo? Peru Boo, do Tenement Ear. Parece um elefante gritando isso. Andão, como é que tá a participação da ouvintada, meu amigo? É, já queria pedir desculpas logo de saída, porque são muitos e-mails, eu não vou conseguir ler todos. É, todo mundo curtindo a participação do Otto, pedindo ingresso pro show, pedindo CD. E o Selvagem pede, meu querido amigo Selvagem, Otto, uma pessoa que eu tenho muito carinho, pedindo para você mandar um salve, um beijo para Ilha do Amor, famosa também Ilha do Governador aqui no Rio de Janeiro. Aí, pessoal da Ilha do Amor, a Ilha do Governador, muita paz, muita saúde e que o mundo gire e que a música role e que a gente seja feliz nesse mundo tão distante, mas a música aproxima tudo. É isso aí. Tal do Otto tá bem vestido pra Meirelles também, elegante, hein? Que elegante, que estilinho, hein? A promoção está no ar, 4 ingressos duplos para o show do Otto, sábado no Circo Voador, promoção para o Rio de Janeiro, e 4 CDs do Otto para a nossa audiência fora da cidade de São Sebastião. Basta você participar do programa até menu dizendo, eu quero o CD ou então eu quero o show. Manda para onde, Nandão? Para o nosso site oifm.com.br, chegando lá, selecione Fale Conosco, no canto inferior esquerdo. Mande sua mensagem e não esqueça também de selecionar Rio de Janeiro para que a gente possa ler. Yeah. Papo de Bolívia. É, vamos chegar ali? Vamos lá. Um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Otto ao vivo aqui no Ronca Ronca. Aperta aí. Oi, FM. Oi, pessoal ligado aqui no Ronca Ronca. Meu nome é Marcelo Luca e graças a Deus sou rubro-negro. E tô aqui para dizer que, ó, sou fã do programa. E há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Nandão, vamos deixar o Perro Bull aqui ao fundo para a gente trocar umas figurinhas com o Otto. Nossa audiência está frenética. Há muitas perguntas. Então, vamos lá. Primeiro, um beijo para Clarice e para o Carlos Ari, que estão ouvindo, parabenizando o programa. A Michelle Rumchinski, que é fanzaça do Otto, quer saber onde ela consegue comprar o CD, cara, já que ela tá dizendo que é muito difícil achar. Michelle? Isso. Michelle, é o seguinte: o CD é da Arterial Music aqui no Brasil, é no Blue de Nova York. Mas se você não estiver achando, minha querida ouvinte, você pode baixar, que deve ter, porque eu conto muito com a democracia da internet, a democracia das coisas. Mas lembrando sempre que é no Blue em Nova York e Arterial Music, Hobby Digital aqui no Brasil. Você falando de Nova York, eu vi hoje no Magazine, né, do Globo, uh-huh, saiu uma matéria, uh-huh, dizendo que primeiro o disco rolou lá e o New York Times, se eu não me engano, né? Falou Larry Rotter. Larry Rotter. Assim, foi o primeiro. Ele falou pra mim uma coisa, foi quando eu não tinha ninguém, a No Blue mandou. Me pegou aqui, a No Blue, os gringos me pegaram aqui. E na primeira semana que eles mandaram os releases e o disco, eu fui chamado com uma semana depois para hotel pago, entrevista, foto e perfil no New York Times. Que maneiro, hein? Então, assim, foi uma coisa bacana para mim, porque foi uma crítica muito bonita. E só para ratificar que a culpa não é minha disso daí, a culpa é da música popular brasileira, que quando ela é honesta, vigorosa, ela tem os seus admiradores pelo mundo inteiro. Então esse disco foi muito importante, que o melhor jornal do mundo, o maior jornal do mundo, tenha dado essa coisa, porque eu acho que a música brasileira sempre foi respeitada, e é bacana estar aqui e ouvir a melhor música do mundo também, porque é muito importante a gente saber que o Brasil não é só brasileiro, não. Nós temos uma grande música, sabe? Uma grande música respeitada, universal. Tá aí Tom Jobim, tá aí Chico, Caetano, tá Gil, Gonzaga. Então, a gente faz parte dessa coisa, mas é muito bom a gente ouvir as coisas boas que o mundo tem. Não é uma coisa de dizer, eu sou nacionalista, não. Eu acho que a música brasileira, ela é importante para o mundo, é importante para o Brasil. Agora, a boa música brasileira vai ser sempre ouvida, vai ser sempre respeitada e vai ser sempre assimilada. Você pega Mutantes, você pega Gil, eles têm um caminho e discípulos por esse Brasil, por esse mundo afora. A gente já discutiu isso num outro programa. Você acha que o fato de do New York Times ter falado muito bem do teu disco antes de todo mundo, teve algum peso pro disco ser bem aceito aqui? Cara, eu acho que ratificou o meu caminho, a galera que eu me juntei. Acho que não só tem meu disco, na minha banda tem Nação Zumbi, tem Pupilo, que é o produtor, que é da Nação Zumbi, tem Fernando Catatal, do Cidadão Instigado. Ou seja, talvez a gente tá representando uma música nova, um parâmetro novo para esse Brasil. Eu falei também que hoje no coisa, Catatal, Cidadão Instigado é um fio desencampado que dá outra energia, é um curto-circuito. Então estamos aqui, essa nova música brasileira, esses novos produtores, eu acho que tem que ser lembrado. Mas é o tempo, eu acho que o tempo é o pai de todas as coisas e a gente está no tempo. A gente tem uma geração muito bonita da Nação, do Mundo Livre, do Mestre Ambrósio. Sabe, eu acho que a gente tem uma seriedade e tem um amor pela música popular brasileira e tem um amor pela música boa do mundo. Isso é o mais importante. Ninguém aqui quer ser música brasileira, a gente quer dar também. A música brasileira sempre teve esse papel fundamental na música do mundo. E que a gente ratifique, e que a gente batalhe, e é duro, e a procura de espaço, mas estamos aí e eu acho que a gente não vai perder nunca essa coisa de saber que no Mangue Beat a gente tinha uma coisa que era uma parabólica enterrada na lama, a gente pegou aquele tempo, ou seja, a gente recebe, como Fred 04 me dava discos do Sex Pistols, do Clash, eu também dava para ele Nelson Cavaquinho, Cartola e toda a companhia brasileira. Então é uma troca e o Brasil sempre vai ser. Eu estava no Grammy Latino, eu não tinha quem perguntar onde é que se entrava naquele teatro Coda-Cola, do coisa. Eu fui para os cubanos e um cubano me falou: você sabe onde está a música contemporânea do mundo? Está na América. Em Cuba, no meio ali e no Brasil. É um degradê que a gente tem que assumir. É onde teve os escravos. Essa música é a música contemporânea pop do mundo. E o Brasil faz parte desse degradê musical universal. Muito. Isso é o mais importante. Acesse o fm.com.br, participe e mande sua pergunta. Zerdo? Isso tudo que o Otto falou de forma tão emocionada e verdadeira, a gente pode restringir a frase bem mais concisa, dita, e que tem a gente tem no Ronca Ronca como base para tocar essa trozoba aqui. A frase dita por um cidadão chamado Duke Ellington há bastante tempo atrás, quando ele disse: existem dois tipos de música, a boa e a ruim. Nandão, como é que tá a participação da ouvintada, meu amigo? Tá indo bem, cara. Muita gente enlouquecida aqui com a participação do Otto, Rogério Cerqueira, Túlio Brasil, Tati de BH perguntando quando é que tem show lá em Belo Horizonte do Otto. Eu espero que rápido, porque Minas Gerais é Minas Gerais, Belo Horizonte é Belo Horizonte, é uma cidade de peso nesse país e que eu espero estar aí fazendo a festa com os mineiros. Em breve. Na Savassi. Opa! Quem chegou agora e ainda não percebeu, estamos ao vivo com Otto no Ronca Ronca, nessa primeira edição festiva de março, de 4 anos do programa na Oi FM. Que mais, Nandão? Muita gente também comentando das participações, né, que tem no seu... É o sexto disco, né? É 4 discos de carreira. Teve um MTV ao vivo, mas esse é meu 4º disco de carreira. Eu ainda sou muito novo ainda para... Quando você pega a discografia da música popular brasileira, a gente tem que chegar ao 15º bem ainda. Por falar em disco, eu me lembrei do e-mail da Michelle, que é uma ouvinte de longa data do Ronca Ronca. Ela certamente não vai baixar seu disco, ela vai catar alguma loja que tenha o seu disco, essa capa maravilhosa com todas as informações. A Michelle é uma das raríssimas pessoas, talvez certamente a única pessoa que eu conheço, Nandão, que tenha fita cassete do Grace, do Jeff Buckley. Oh! Então, meu amigo, ela não vai baixar o disco do... Aí, Michelle! Como se não bastasse, ela toca um negócio de um pandeiro no Mulheres de Chico, manja esse bloco? Conheço, então, conheço. Ela mesmo. É dose, maluco. O que mais, Nandão? Então, muita gente comentando as participações. Tem a Cel e a Cel, em cima disso, né? Como é que foi? Já tinha trabalhado com a Cel, conhecia? Cara, Cel é uma pessoa que eu conheci no meu primeiro show que eu tive em Nova York. Eu conheci Cel, era uma moleca lá em Nova York, que foi pro meu show. Amiga de Adriana Pena, que levou pra lá, do Rodrigo, da Adriana. E eu conheci ela muito nova. E eu tive a grata satisfação dela ser da nossa turma. Ela é casada com o Guilherme, que é cunhado de Rica Mabes, que é irmão de Rica Mabes. E eu cheguei lá em São Paulo para gravar, peguei a Dutra, cheguei lá, eu tava com Leite, que é uma música muito bonita que eu fiz. Cheguei lá, ela tava na casa, eu digo: Céu, topas cantar agora? Ela fez topo, e ela deu essa honra. E depois de tê-la ouvida cantar, eu digo: nossa, como ela tem uma parada com Jorge Benjó na dicção, como ela tem essa coisa. E é surpreendente ver a quantidade de elogios que se dão a Cel, porque eu acho que ela vai ser uma das grandes cantoras, já é. É porque é difícil falar da geração que já é, mas eu acho que ela vai ser uma das grandes cantoras do Brasil, e ela tem muito bom gosto. O que mais, Nandão? Vamos falar da festa Macula, não? Vamos, daqui a pouquinho. Já que o... negócio aqui na garganta. Já que o Otto falou das cantoras, toda vez que a gente mostra essa uma que vai entrar a seguir, a gente fala que se não fosse ela, certamente não existiria Céu e outras tantas. Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela, cantando a Flores Bela, oi, a Flores Bela. Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia, exibiu-me um sorriso de ironia e desapareceu no turbilhão da galeria. Nada bom, o meu pedaço na verdade estava bem mamado, bem chumbado, atravessado. Foi por aí cambaleando, se acabando no cordão, o reco-reco na mão. Mais tarde eu encontrei num café Zurrapa do Largo da Lapa, folião de raça, bebendo o quinto copo de cachaça. Voltou às 7 horas da manhã, mas só na quarta-feira, cantando a jardineira, oi, a jardineira. Me pediu ainda às 11 um copo d'água com bicarbonato. Meu pedaço estava ruim de fato, pois caiu na cama e não tirou nem o sapato. Roncou uma semana, despertou mal-humorado, quis brigar comigo, que perigo, mas não ligo. O meu pedaço me domina, me fascina, ele é um tal, por isso não levo a mal. Pegou a camisa, camisa amarela, botou fogo nela, gosto dele assim, passou a brincadeira e ele é pra mim. FM. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. O meu amor chorou e me falou assim. O meu amor chorou e me falou assim. Também pudera, eu estava acostumado à vida de casado. Já fiz tudo pra ficar em casa sossegar. Mas o amor é tão difícil a gente se esquecer. Antigamente a minha vida era de bar em bar, pelas ruas da cidade. Ela vai, a minha vida está a descer. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te controlar e pra fazer meus plantos. Embora morra de descanso, farei tudo que eu tenha para não chorar. Não chorar, não chorar. O meu amor chorou e me falou assim, Paulo Diniz. O meu amor chorou, Pesqueira Pernambuco, e me falou assim. Também pudera, eu estava acostumado à vida de casado. Já fiz tudo pra ficar sossegar. Mas o amor é tão difícil a gente se esquecer. Oi, FM. Ronca, ronca. Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. Não via lobisomem, mulher com mulher, não via jacaré, seja Maria, seja José. Cada um ama como quer. Homem com homem, não vira lobisomem. Mulher com mulher, não vira jacaré. Seja Maria, seja José. Cada um ama como quer. Jacaré é bicho d'água, lobisomem é assombração. Quando o bicho homem ama, não é nada disso não. Homem com homem, não vira lobisomem. Mulher com mulher, não vira jacaré. Seja Maria, seja José.

repeating. Ignorant. You see one timing. Ignorant. Ignorant action. Ignorant. Into wrong education. Ignorant. Wrong information. Ignorant. White supremacy. Ignorant. Built on ignorance. Ignorant. Western civilization. Ignorant. Built on ignorance. Ignorant. Them say I get it ill. Ignorant. Like monkey till. Ignorant. Wrong information. Ignorant. Now enlightenment, now him we day now. Enlightenment. Now him we day now. Enlightenment. Everybody you know. Enlightenment. Plenty white men know. Enlightenment. Become not the greatest race. Enlightenment. Grey hat, black race. Enlightenment. Plenty book to hit a come. Enlightenment. I don't need to hit a come. Enlightenment. African sold no slaves. Enlightenment. They came with ships and guns. Enlightenment. That is why today they call us third world. Enlightenment. We are no third world. Enlightenment. We have been always first. Enlightenment. Plenty books to hit a come. Enlightenment. I don't need to hit a come. Enlightenment. All I need to say is to set your minds to Africa. Africa is center of the world. Check your world map and see. 0 degrees down than the cross. Strongest people always occupy the best place anywhere. We are cleverest people to have occupied Africa. Best land, climate and people. You have to be strongest to occupy center of the world. Yeah, yeah, yeah, yeah. You have to be strongest. Nandão, muita emoção, né, meu amigo? É, vem um pouquinho mais, Nandão, por favor. Desculpe aí, tá? Mas é que o João Boteco cai pra um lado, cai pro outro, vira de cabeça pra baixo, sabe como é que é, né? Não, não sei. Ao fundo, Fela Kuti e Roy Ayers. Os dois, together. Com essa maravilha ao fundo, vamos passar a informação da Maculinha. Yeah. É, aproveitando o clima, né? 100% de música africana, quinta-feira, agora. Depois de amanhã. Lúcio Branco mandou um e-mail. Atenção, nessa quinta-feira, dia 4. Macula, a única festa 100% dedicada aos Afro Sounds. Yeah. Vai rolar lá no Mofo da Lapa, que fica ali na rua Mendesá, número 94, na Lapa, tradicional bairro aqui do Rio de Janeiro. Acompanhada de show do Hélio Ramalho. Mais os DJs Lúcio Branco, Gustavo Benjão, que toca no Do Amor, né? Yeah. E Zé McGill. Uma lenda. Enfim, coisa finíssima, só chegar lá, tem um papo de lista amiga. É. 7 horas, né? E-mail completo, com nome completo até as 7 horas do dia da festa. Seu nome está na lista amiga. Entendi. Certo? É. Black people all over the world. Black people all over the world. Amanhã no Tico Tico, roncaronca.com.br, eu coloco o flyer com todas as informações, preço, a bula completa da Maculinha de quinta-feira. Africans in Europe. E lembrando que a festa Ronca Ronca volta ao colo da nação ronqueira dia 2 de abril com Letúcio no palco do Cinematec. Aí a apoteose da comemoração dos 4 anos do programa aqui na Oi FM. Nandão, o negócio tá muito quente aí, né, meu amigo? A chapa, a laje, tá pegando fogo, meu. Muitas mensagens maneiríssimas. É um abração pro Rogério Cerqueira, que tá aqui na Oi, trabalhando e ouvindo o programa. Grande brother. Aqui no prédio? Rogério, exatamente. Que momento. Um abraço. O Marcos Henrique, mais um dos ouvintes silenciosos, tá em casa também trabalhando. Olha só, vamos sair dessa escuridão aí, meu amigo. Ele falou que só se manifestou justamente por isso. Não, exatamente, mas isso é um negócio muito sério mesmo. Sabe por quê? Não. Porque amanhã a gente não sabe onde o João Boteco vai parar. Sim. Ele tá sem farol, queimou a lâmpada, no breu, na escuridão. Luz da lua. Exatamente. E a Oi apoiando total, 100%. Hoje a gente teve uma conversa muito bacana envolvendo o programa, mas ninguém sabe o amanhã. Sim. A gente pode dar com os corres na frente de um muro. Puf! Manja? Sim. Imaginou a situação, né? Sim. Então, a participação da nossa audiência é fundamental para guiar, porque a gente tá voando no escuro. Tem uma montanha ali, tem um arranha-céu do lado. E essa rapaziada que tá ouvindo a gente de Fortaleza, Porto Alegre, que vai guiar. se muita gente ficar, ah, não, porra, eu vou dizer que o Otto é bacana, que, porra, finalmente ele tá numa estação, numa FM, falando as coisas que ele tem vontade, tocando as coisas que ele tem vontade. Chegou pelado aqui, o maluco. É verdade, é verdade. Falei, não, vou levar um pandeiro. Não, vou ligar pro Fernando Catatal. Não, vou ligar pro Pedro Sá. Aí o Otto chega peladinho, sem nada. Só com a camisa do Ronca Ronca. Loucura. Falei assim, mas cadê os discos? Eu falei pra você, não trouxe nada. Então tá ótimo. É assim, você vê o mundo assim, assim você vai fazer o Ronca Ronca. É isso. Então, diga isso. Coloque a sua ideia para que a gente conheça. Porque daqui a pouco a gente pode dar com os cornos na frente do Cristo. É verdade. Pão de açúcar. Né? E aí, acabou o FM. Acabou. Aí é tarde demais. Exatamente. É, e-mail do Zé Luiz aqui, maneiríssimo. É, terminei minha aula mais cedo, liberei a turma mais cedo também, porque algo me dizia que hoje eu não poderia perder um minuto do Ronquinha. Pô, o Otto ao vivo, demais, um dos maiores artistas e um dos artistas mais verdadeiros que estão em ação. Isso transborda nas suas apresentações. Aliás, eu assisti um show dele no Jockey Club, aqui no Rio de Janeiro, que foi inesquecível. Antes do show caiu um dilúvio e o cara entrou no palco, fez um showzaço e em seguida abriu uma lua inacreditável no céu. Depois eu também assisti shows dele no Teatro Odisseia, no Hack Beat, no Brasil Rural Contemporâneo e recentemente no Marco Zero. Mas aquele show do Jockey foi inesquecível. É por essas e outras que não só eu, como todos os cidadãos cariocas, precisam estar no palco sagrado do Circo Voador nesse sábado. Viva o Otto e toda a sua música. Mulher com mulher, não vira jacaré. Seja Maria, seja José. Cada um ama como quer. Homem com homem. A mensagem do nosso ouvinte, ela tem um poder de construção inacreditável, né? Em cima disso que a gente vai tocar as coisas no FM. Enfim, Otto, qual é a história desse cidadão aqui ao fundo, cara? Galo Preto teve, ele já era um dos grandes coqueiros, cantadores de coco, ele, Selma, de coco, e nos anos 60, 65, ele teve um problema com a justiça, e ele foi renegado por todos os coqueiros, sambistas, qualquer coisa lá de Recife. E é com muito prazer, depois que ele pagou o que ele devia, ele está voltando, graças à mobilidade do mundo. E é um prazer ver, porque ele é um gênio e culpa, assim, a gente tem, paga. E para mim é muito bacana ver o artista produzindo, o gênio que ele é, pai de Thelma Nu, lá de Olinda, lá das Tabajaras. Quer dizer, então para mim foi bacana quando você mostrou o disco do Hack Beat e ele tá lá. Porque ele já foi renegado e hoje ele volta e volta em grande estilo e tá aqui junto com a gente na Oi, tá junto com a gente no Ronca Ronca. Porque, assim, a gente paga pelo que faz, mas o artista, depois que paga, ele merece toda essa. E ele é um dos maiores coqueiros que existe, é um gênio. E é um prazer ouvi-lo aqui, é emocionante ouvir o mestre Galo Preto junto com a gente aqui nessa noite encantada de aniversário do Rio de Janeiro, com sua gira, porque Galo Preto é gira pura. Ele, Jax do Pandeiro, Dona Selma do Coco, então é muito bacana ver ele assim, é emocionante ver ele gravado, editado, registrado e tá aqui com a gente. Ama a senhora, se a senhora ama o senhor. E você, olha só a coincidência, nós abrimos o programa de hoje com o Gil Scott Heron, que puxou um ferro forte. Lógico, o sol nasceu quadrado. Exatamente, e a mesma história, com a distância que a gente tem da cena lá nos Estados Unidos, mas um cara que volta pelo selo do White Stripes, pelo selo das bandas mais para frentex, o Gil Scott Heron lançado com um disco fantástico, espetacular. E seguindo exatamente essa história. Eu vou dizer, eu conheci ele há um tempo atrás, quando ele estava começando a voltar. E eu disse, Galo, nesse meu próximo disco, The Moon, eu quero muito compor e cantar com ele, ter a arte dele junto comigo. Boa. Não vira lobisomem. Não vira jacaré. Não. na maria, cuidado na saia. No balanço da canoa, o vento pode a levantar. O candinheiro tá queimando à toa. Oi, cuidado, candinheiro, pra canoa não virar. Meu barco virou, virou, virou, e ele pôde a levantar. O candinheiro tá queimando à toa. Oi, cuidado, candinheiro, pra canoa não virar. Não, não, não. Não, não, não. E ele tem uma história parecida, sabe com quem? Não parecida, mas no talento do Riachão, que um dia a gente vai poder trazer ele aqui, que é um mestre. Em disco já passou por aqui, já. Vamos... Eu queria ouvir a sessão do Escandurra, cara. Ah, é? É o mestre, é o mestre. Escandurra é o mestre. Então manda. Figuraça, né? Tocou, a gente participou, né, semana passada. Terça-feira passada, Ronca Ronca em São Paulo, com Escandurra e banda, classe A. E aí vai. Rolou uma session e a gente vai ouvir um pedacinho agora. Segura aí. Momento, hein? Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Ai, ai, ai. Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Nandão, você lembra qual foi a música que abriu o programa hoje? Foi uma música... Gil Scott Heron. Exatamente. Essa música que eu fundo, Me and the Devil, criação de Robert Johnson. Gil Scott Heron ou Teddy Keller? O que você prefere? Gil Scott Heron. Ah, que eu prefiro? É? É. Os dois. Os dois, né? Gil Scott Keller. Mas isso... Mais uma caída da vulva. Porque é o cara com um disco novo tocando uma música gravada em 1900 em preto e branco do Robert Johnson. Considerado aqui pelo Ronca Ronca recentemente, uhum, o principal nome da música planetária depois do Otto. É isso aí. Manjo. Isso é verdade, isso é verdade. E o Ira que nós ouvimos ainda agora é uma base instrumental de um disco promocional da Warner, de núcleo base, que tem a versão sem voz. E o Edgar gentilmente colocou a voz dele, a música é dele, sobre essa versão instrumental e foi uma desorientação total e absoluta. Me and the Devil. Joe, Joe, Joe. Ronca, ronca. Rio de Janeiro. Brasil. O que diz a ouvintada, Nandão? Ah, muita coisa, né? Com Frank Paul ao fundo. Que coisa linda, né? Esses são 12 polegadas que eu já toquei muito. Quer uma informação bacana sobre essa música, Nandão? Ah. Na época do funk and reggae, em 1986, mais ou menos, funk and reggae. O que, que é o funk and reggae? Uma festa que eu fazia tocando música africana, funk de Wilson Pickett, Parliament, George Clinton, sim, James Brown, sei o quê, e reggae, em todas as suas vertentes. Sim. Quando eu mandava essa música logo no início, sabe quem chegava pra aquecer a pista? Uma dupla alvinegra botafoguense. Um é jornalista? Edson Cerqueira e Nelson Cerqueira. Ah, é? Edinho, a lenda do rock and roll, DJ, sim, number one. Fala em Botafogo, Otto, você é náutico? Sou náutico. E aí, tá bem ou não? Cara, a gente caiu pra segunda divisão, mas pro torcedor que gosta e que admira o clube, não é primeira, não é segunda, não é terceira divisão. O Náutico vai estar sempre bem, vai estar sempre no coração. No estadual foi bem esse ano? Tá bem, tá sempre, né? Bem, mas assim. Tá sempre bem, mas assim. Mas eu sou alvirrubro de infância, de coração, então ele vai estar sempre bem. Independente. Independente, mas eu acho que é isso que faz o clube. Claro, claro. Eu acho que a grande torcida. De quem? Da periferia do futebol brasileiro, da periferia, quando eu falo de Recife, porque os grandes clubes estão aqui, mas é querer subir, é querer almejar sempre, e só em querer almejar cria paixão. Então o Náutico é uma paixão verdadeira. Estou com você. Você é náutico na segunda, na terça, na quarta? Na terça, na quarta, quinta, na sexta. Mas na terça não. Na terça é ronca, ronca, baby. Música. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi uma. Tem uma coisa que eu queria falar aqui. Depois desse nosso tempo aqui na rádio. É só dizer pra vocês é que música, ela salva vidas. É verdade. E então, eu sei que. Que isso é o mais importante e eu faço isso muito sério. E a música brasileira, ela salva, ressalva e ela é uma magia popular e graças a Deus. A gente não precisa relembrar a clássica história do Túlio, né? Túlio? É. Túlio, um ouvinte nosso, tá? Já sei que era Túlio Maravilha. Não, é mais maravilha do que mais esse. Mais maravilhoso. Que tá com 37 anos. Esse tem 20 a menos. É. Esse tem 20 a menos, já participou do programa aqui, já mandou a mensagem dele como toda terça-feira. É. Mas há uns 2 anos, no lançamento do livro dos Paralamas, a gente não se conhecia. Eu vou contar só pra você, finge que ninguém tá ouvindo a gente, tá? Por favor. Montando ali aquela trozoba do lançamento do livro dos Paralamas, ele chegou e falou: você é o Maurício? Eu falei: sou. Aí ele assim, todo sem graça, eu olhei pro lado, vi que tinha uma pessoa que poderia ser a mãe dele. E ele chegou pra mim na minha lata e falou assim: eu vim aqui dizer pra você que você salvou a minha vida. É. Só isso. Aí, maluco, a casa cai, né? Otto, a história é a seguinte: nós temos esse seu disco com 10 faixas que já mostramos, acho que as 10. E toda vez que a gente recebe uma visita com um disco novo, eu pergunto qual das 10 músicas que você ainda não ouviu no rádio e que você gostaria de ouvir nesse exato instante. Olha, tem uma música até para ressaltar que é uma parceria minha com a mexicana maravilhosa Julieta Venegas. Espetáculo. E o bom, que é Saudade. E é isso, queria mostrar isso, que é uma música brasileira, que a mexicana chegou, Julieta, um talento e uma pessoa extraordinária, e que ela fez uma poesia no meio. Eu digo, Julieta, tu pode cantar minha música? Ela disse, eu conto, mas eu quero compor. E ela fez uma poesia muito bonita em espanhol, em castelhano, não sei, mas é Saudade, que é uma música muito bonita, que fez parte do Solo Deus Sabe, e que é um a nossa... talvez seja a minha junção brasileira com o latino, que eu acho que a gente precisa dessas pessoas. A gente está aqui do lado e a gente não sabe como eles gostam da música popular. E Julieta fez essa música comigo. É quase uma cúmbia, rumba, samba, é Saudade. O mais recente disco da Julieta nós já mostramos aqui. Ela se apresentou ano passado em várias cidades brasileiras e participa do novo disco do Otto. Saudade, quero ver pra crer. Saudade de te procurar. Na vida tudo pode acontecer. Partir e nunca mais voltar. Saudade, quero ver pra crer. Saudade de te procurar. Na vida tudo pode acontecer. Partir e nunca mais voltar. Como um bom barco no mar. Eu vou, eu vou. Como um bom barco no mar, eu vou, eu vou. Como um bom barco no mar, eu vou, eu vou. Como um bom barco no mar, eu vou, eu vou. Não tenho medo a la verdad e lo que sucederá. Podría perderme en esta felicidad. Cuando estás conmigo, oh, la distancia y el silencio son solo un instante que ya terminó. Saudade, quero ver pra crer. Saudade de te procurar. Na vida tudo pode acontecer. Partir e nunca mais voltar. Solo Deus sabe, il instante domina, el sabor que cultiva un instante de amor, e lama seu objeto, misteriosa campana, un porvenir completo se considera estranha, como sonho de la roca, amar é este tímido silêncio entre los jogos e los cuentos. Oi FM. Ronca, ronca. Esquece, não pensa mais. Lenço azul, vou apertar. criança. Toda uma vida embaça o seu olhar. E andando vê passando tudo aquilo que errou. Hoje é dia 26. Quem sabe vive outra vez. Ela se foi sem eu ver. Um beijo a flutuar. Cabelos rosa, gente a se abraçar. Tudo alegre, indo e vindo. Tudo em volta a brilhar. Se não pensa mais, um grito ele amou. Lençóis e colchas vão se encontrar. Não é mais dia 26. Começo outra vez. Um, dois, três, 26. Tudo isso já ficou. A paz é forte e ele vai viver. A menina em frente quente. Amor a fez girar. Hoje é dia 36. Um grito ele amou. Lençóis e colchas vão se encontrar. Dia 36, tudo começa outra vez. Tudo começa outra vez. Esquece, não pensa mais. Esquece, não pensa mais. Tudo começa outra vez. Esquece, não pensa mais. Tudo começa outra vez. Ronca, ronca. Só na Oi FM. Oi FM. Nandão, com Grateful Dead ao fundo, acabando milho, acabando pipoca, confere, não? Positivo. Muita atividade para quem participou do programa de hoje, sobretudo na promoção, nas promoções, com 4 ingressos duplos para Otto Sábado no Circulador e o CD dele, principalmente a rapaziada do show, que é sábado agora no Rio de Janeiro, no Circulador. Amanhã a gente já começa a catar os ouvintes sorteados. Que coisa, hein, meu amigo? Ai, ai, ai, ai. Vai acabar o programa, né? É, cara, passou rápido, né? Um abraço pro Gleidson, nosso ouvinte de toda terça-feira. Lembrando, Jonathan Richman confirmadíssimo no Brasil em abril. Novo single espetacular do Gorillaz com Bob Womack e Mos Def, já tem um clipe circulando por aí. Essa semana oficialmente o disco será lançado. Um beijo pra Carol Crack, Carol Castro. Tá gente o quê, cara? Nada. Obrigado. Mais alguma informação aos 48 do segundo tempo? Não, não. E aí, Maximiliano, curtiu? Curti, quero agradecer a Oi por estar dando esse espaço para o meu trabalho e para tantos outros trabalhos do Brasil. Ronca Ronca, Maurício, esse cara sensacional, uma testemunha ocular da música popular brasileira contemporânea. E dizer que pode ter a música do mundo todo, mas a brasileira é de peso, ela é muito forte. E quero agradecer a Pernambuco, a Recife, que está ouvindo a gente. E dizer que foi um prazer e que música brasileira sempre. Obrigado a Tom Jobim, a Luiz Gonzaga, a Jackson, a Caetano, a Gil, ao meu amigo Melodia, a Sandra de Sá e a tanta gente que me curte, a Macalé, a Jorge Maltner. E é isso, é a música brasileira sempre e que a gente está brincando, mas estamos brincando de uma coisa muito séria. E é uma coisa que surge nas nossas memórias. Desde pequeno a gente vem e quando vira o que a gente vira, cantor, a gente tem que dar, tem que ser dadivoso. E minha música é para o Brasil, é para o mundo, mas principalmente meu público que está aí, está torcendo e que hoje está com a... Está honrado de eu estar aqui. Então, um prazer espetacular. Foi emocionante estar aqui e ver a Oi, o Ronca Ronca, Maurício, contribuindo para o meu trabalho. Isso é o mais importante. A Nação Zumbi, a Pupilo, a Betina, minha filha, a Bianca, meu amor. Então é isso. Que a rádio tome conta da nossa imaginação. E sempre falando, música popular brasileira é a música popular brasileira e ninguém toca nela enquanto a gente estiver vivo. E viva o Náutico. E viva o Náutico! E ainda agora a gente ouviu o aniversariante do dia, o Tony Platão. Tony! Um beijo, Tony! Com dia 36. Daqui a pouquinho a gente vai se encontrar com ele para tomar uma água mineral. Vamos lá. Ele paga. É lógico. Faltam 3 minutos para acabar o milho e acabar a pipoca. É, obrigado a participação alucinada da nossa audiência. Muito bom. Obrigado ao Otto, a quem eu paquerava há muito tempo. Mas olha, eu disse a você sempre, eu vou vir com o meu... Lógico. Foi 5 anos pra eu lançar esse CD e eu sempre falei pra você. É verdade. Eu só vou lá quando eu tiver alguma coisa. Pior que... Nas ruas do Leblon, nosso Jobim. É verdade, é nosso verdade. Paiva. Então é isso. Uma o honra estar aqui com vocês. O uma nosso honra. Paiva, meu amigo. Hein? Que espetáculo. Otto, meu querido, nós vamos encerrar o programa com você. E essa percussão espetacular que você trouxe é uma lata de lixo aqui do estúdio. Obrigado a quem nos ouviu, obrigado a quem participou, obrigado a quem não pôde participar. Enfim, terça-feira a gente volta e mais uma semana comemorativa dos 4 anos do Ronca Ronca na UFM. Obrigado a todos. Otto, um beijo, bye bye, tchau. O celular de Naná é a lua. A lua é o celular de Naná, oh. O celular de Naná é a lua. A lua é o celular de Naná. Um banho de mar, um banho de cachoeira, um banho de rio, um banho de rosa, que beleza é o mar. Naná Vasconcelos, um banho de mar, um banho de cachoeira, um banho de rio, um banho de rosa, que beleza é o mar. Muita paz, Rio! obrigado a quem sintonizou o FM. Terça-feira a gente volta. Juca, um beijo, bye bye, tchau. Não se esqueça, dia 2 de abril, a festa Ronca Ronca de volta ao Cinematec com Letúcio no palco. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.